ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro, está entrando no ar o Tema Livre e hoje nós vamos tratar da nova lei anticorrupção. Você sabe que existe uma nova lei anticorrupção em vigor no país, entrou em vigor ontem foi o primeiro dia dela, 29 de janeiro, e é uma lei que pela primeira vez vamos tipificar o crime de corrupção ativa do corruptor. Ou seja, se você tem uma licitação, você tem edital, você tem contratação, qualquer coisa, com o serviço público, habitualmente a caça às bruxas é no serviço público e o funcionário, o servidor corrompido. Agora nós vamos também punir pela lei o agente da corrupção, o representante da empresa que participou do edital da concorrência, em resumo, da carta convite, do que for, dentro do governo. Nós estamos para tratar desta nova lei aqui no estúdio com o Jorge Maranhão, que é do Instituto A Voz do Cidadão. Estamos com o Guilherme Simões Reis, professor de Ciência Política da Unirio, e a Vânia Marques, consultora e especialista do Instituto Ethos, nas áreas de responsabilidade social, ética empresarial e sustentabilidade, além de professora convidada dos cursos de pós-graduação e mestrado do Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense. É tanto crédito que eu fiquei até com sede agora. Bom dia, Vânia, você vai abrir o programa agora. Ô, Vânia, é a primeira vez que a gente vai punir quem corrompe o funcionário público, é isso? Essa é a ideia? Bom dia a todos. Na verdade, eu acho que essa lei, ela tem mais, né, um foco em punir a empresa, porque tradicionalmente, quando havia qualquer problema, né, de corrupção de agente público, já existem leis que contemplam a punição do agente público. E fica parecendo que o problema está sempre todo ele no agente público, quando na verdade, né, é como se a empresa que está corrompendo, ela não tivesse uma participação tão forte como realmente tem nesse processo. A gente sabe que existem pesquisas no Brasil que mostram que é praxe, né, em um percentual muito grande de empresas, um percentual, ela coloca como custo dela 3%, 10% do faturamento, como já é o valor que é pago como propina, né, como corrupção. E isso entra no custo, porque ela repassa esse custo. Então, é um problema sério, né, a corrupção nas empresas, porque cria um ambiente de negócios que afasta aquelas empresas sérias, que dificulta para o Brasil se colocar no mercado internacional. Então, o comércio internacional, o Brasil fica prejudicado, isso entra no chamado custo Brasil. Então, é uma questão econômica muito importante, uma questão ética também muito importante, porque você acaba fomentando e disseminando nas empresas e nos órgãos públicos a cultura, né, da ineficiência, da corrupção, e não da seriedade e da busca de trabalhar com transparência e com verdade e com um custo, obviamente, mais baixo. É verdade. O portal do G1 informa aqui que entrou em vigor ontem, na quarta-feira, 29, a chamada Lei Anticorrupção, a Lei 12.846/2013, que responsabiliza e passa a permitir a punição de empresas envolvidas em atos de corrupção contra a administração pública nacional ou estrangeira. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em agosto do ano passado e só entra em vigor agora. E eu gostaria de saber do Jorge Maranhão, que é do Instituto A Voz do Cidadão, por que essa demora de praticamente 6 meses para a lei entrar em vigor? Ela tem que esperar o ano fiscal, o seguinte? Como é que é isso, Jorge? Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Golo. Isso é um procedimento normal, é um trâmite legislativo normal. Você nunca faz uma lei, seria um ato assim de truculência, para vigorar no mesmo dia em que ela mas o prazo sancionado é, o prazo... 6 meses. Não é 90 dias, não? Essa lei entra em vigor. Não, pode ser 90 dias, pode, dependendo da complexidade da matéria, para que os eventuais públicos que vão ter que haver com essa, tanto agentes públicos quanto os empresários no mercado, tenham possibilidade de se municiar, de fazer programas de prevenção, pegarem seus códigos de ética. Muitas empresas hoje no mundo, sérias, né? Também não podemos fazer o oposto, né? Quer dizer, tudo que é agente público é ineficiente, é vagabundo, é corrupto, tudo que é político é safado, tudo que é empresário é ladrão. Não é essas generalizações, é que bota tudo a perder, porque generaliza por baixo. Agora, Jorge, generaliza o Brasil como uma cultura de... Esses 6 meses para entrada em vigor não tem nada a ver, portanto, com o ano fiscal. Com o ano de 2014. Mas, coincidentemente, vem em janeiro do ano, quer dizer, o primeiro mês do ano. Agora, essa lei, ela já entra em vigor e ela já abrange editais que estão em andamento, licitações que estão aí já rodando, acontecendo, ou só a partir de agora? Não, eu acredito que sim. A partir do momento em que a lei é promulgada, ela é válida, ela está valendo. Agora, a empresa que eventualmente tinha uma intenção nas próximas licitações de permanecer com a política de corrupção, ela está sendo dissuadida isso. Ela pode não fazer nada, mas ela está sendo dissuadida, né? Eu gosto sempre de ver a questão não da cultura de transgressão, da cultura de impunidade, que é o que se diz do Brasil de maneira, na minha opinião, errada, de maneira generalizada. Eu gosto de ver o outro lado, que é o que eu faço, é o trabalho do nosso instituto, o lado da construção da cidadania, que é a única questão que pode limitar ou inibir a cultura de impunidade, né? Quanto mais a empresa praticar a chamada cidadania corporativa, mais ela vai dissuadir tanto a cadeia produtiva dos seus fornecedores, quanto dos seus distribuidores, dos seus representantes, enfim, toda a cadeia que envolve a empresa, a praticar esses atos ilícitos, esses atos que, como a Vânia disse, só fazem colaborar para o custo Brasil, para inviabilizar o crescimento do país. Olha, segundo dados dos próprios empresários, eu não estou falando que são dados do Judiciário, do Ministério Público, eu estou falando de dados dos próprios empresários. O dado da Fiesp, o último levantamento, a Fiesp calcula que o Brasil perca por ano em corrupção, só em corrupção, 100 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? São 4 programas Bolsa Família. 100 bilhões de reais é muito dinheiro que as empresas acabam e que prejudica elas. Vamos aqui falar sério, porque as empresas que têm código de ética, que têm código de conduta, que vivem dentro da, não só da legalidade, mas como dentro da ética empresarial, a ética de conduta, elas acabam sofrendo uma concorrência desleal das empresas que não têm esse compromisso. É verdade. Né? Então, é bom para todo mundo, é bom para o cidadão consumidor, né? É bom para a cidadania corporativa das empresas que cumprem seu papel e, por fim, é bom para o país como um todo. Né? Guilherme Simões Reis, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, você sabe que a percepção da corrupção no Brasil é elevadíssima. Num ranking internacional, nós figuramos com um destaque altamente prejudicial à imagem do país no concerto das nações. Quando nós tratamos de corrupção envolvendo empresas multinacionais, como um recente caso verificado em São Paulo, isso mancha muito a imagem do país. Uma lei como essa é uma lei que, nesse aspecto, é muito bem-vinda. Agora eu pergunto a você, que é um cientista político, isso altera em alguma coisa a percepção do Brasil fora do país, quer dizer, ou seja, no mercado, no meio empresarial internacional e até nas organizações internacionais, a imagem do Brasil pode melhorar a partir desta lei? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de mesa. É um prazer estar aqui. A verdade é que eu acho o seguinte, eu acho que a percepção de corrupção no Brasil é mais forte dentro do Brasil do que o que os estrangeiros veem do Brasil, né? E grande parte da culpa disso é da própria grande imprensa, que alardeia que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, que nunca tivemos um governo tão corrupto na história. A verdade é que é problemática essa visão, que é uma visão ingênua e estreita, né? De que criminaliza a política. Né? Todo político está interessado em ficar rico, está interessado em tirar proveito da situação. E essa lei, na verdade, ela traz uma maturidade para o país, porque ela muda e passa a focar no corruptor. Não existe corrupção sem o corruptor, né? Então, você imaginar que todo servidor público, todo político de carreira é desonesto e que nossos empresários são anjos, né? Quando são eles que criam a situação de possibilitar a corrupção, é problemático, né? Essa lei, ela prevê uma multa de até 20% do faturamento da empresa no ano anterior, fora a reparação do dano. Com isso a gente bota o foco especificamente na empresa, como foi dito antes aqui. Quer dizer, não é o funcionário da empresa, não é o empregado da empresa, não é o diretor, não é o cara que cuida das relações com o governo dentro de uma empresa. Mas a própria empresa quem vai sofrer a punição na carne. Além disso, quer dizer, vai sofrer uma multa de 20% do seu faturamento, e além disso, vai parar na cadeia alguém? Existe uma responsabilização, ou apenas do lado do servidor público que perde o emprego com desonra e essas coisas e pode ser preso também? Bom, espera-se que sim, né? A questão da multa, eu acho importante ela ser alta, porque a verdade é que ainda não é certo que vão ser 20%. É até 20%. Eu acho que é importante que ela seja alta para não ser lucrativo para as empresas terem um hábito de tentar sempre corromper. Da mesma forma que a punição tem que ser alta para sonegadores de impostos, a sonegação tem que ser alta para empresas que fraudam licitação. Porque empresas que prejudicam, que vão contra o direito do consumidor. Porque se ela não é alta, sempre vale a pena arriscar, né? Claro. É aquele negócio, né? Às vezes o cara mata o fiscal do IBAMA para se livrar de ser prendido a... O Jorge está sendo até um pouco moderno. Às vezes, né, Jorge? Vamos fazer disso, é um caso excepcional. Agora, é verdade, essa questão... Pois não, fala aí, Ivânia. Em relação à questão dos funcionários, né? Antes da lei, eram os executivos e os funcionários das empresas que respondiam, né? Quando havia um caso de corrupção. Então, eles eram presos e tal. E agora, eles vão continuar a responder, mas vão responder na medida da culpa deles, entendeu? Então, da responsabilidade deles procedimento. Naquele caso. Então, houve uma mudança aí, porque antes responsabilizava-se o executivo, o gestor e a empresa. Né? Isso não é uma lei penal, né? É uma lei de punição administrativa. Porque, como diz o ditado sábio popular, o que dói é o bolso. É isso que eu estava pensando aqui na hora que ele... Porque antes o executivo respondia com seus bens, por exemplo, né? Ele ia preso. Então, mudou isso aí. Mas eles vão continuar respondendo. Porque existe esse tipo deles na lei penal, né? Mas contra a pessoa, né? Contra a pessoa. A novidade é o foco na empresa corruptora. É. Agora, uma coisa que a gente sempre duvida, principalmente o cidadão comum, o cidadão diz, olha, esse negócio não muda, isso é assim mesmo, porque o Brasil sempre foi assim, desde o tempo da colonização do país, né? A corrupção sempre foi a mola propulsora do progresso, sempre houve uma moeda de troca, que não é apenas o Brasil, não é um caso exclusivo do Brasil, mas toda a América foi assim, toda a América no início da colonização foi a exploração mesmo, a expropriação, essa coisa. E nós vemos, mesmo no Brasil republicano de hoje, nós vemos situações que são tão anacrônicas, tão antigas. Nós vimos agora, anteontem, flagrante de trabalho escravo. Quer dizer, isso no século XXI, nós estamos falando de 2014, nós temos situações como a situação dos presídios no Maranhão, que traz à tona, uma situação que traz à tona toda uma relação política institucional que é antiga demais, é muito velho isso, parece mais uma coisa de capitania hereditária, alguma coisa assim. Então, é possível a gente encarar uma lei como essa como uma lei que vai pegar realmente, ou vai entrar para o rol daquelas leis que era uma lei muito boa, a ideia é ótima, excelente, mas não pegou não, infelizmente, porque o Brasil não pega essa coisa. O que você acha, Jorge? Olha, o Brasil vive, na minha maneira de ver, um momento riquíssimo de possibilidade de consolidação de instituições republicanas, como você disse. Nós não somos uma república, nós somos a tentativa, um projeto de república desde 1889, até porque a república começa com um golpe, né? Então é um processo árduo criar a república, né? Como eu costumo dizer, você não tem democracia porque você elimina a tirania. Se você elimina a tirania, você pode não ter a democracia, né? Você tem, como você acabou de dizer aí, costumes muito mais arraigados. A legalidade, a ordem jurídica, não dá conta dos costumes, não dá conta das tradições apenas. A gente tem a mania de achar que uma lei resolve tudo. A partir de agora mudou porque tem uma lei. Não, tem, tanto é que o Brasil tem talvez os códigos mais avançados do mundo em qualquer área, em proteção do idoso, do adolescente, do meio ambiente. O código do meio ambiente brasileiro é considerado de ponta, né? E por aí vai, e tem a prática do trabalho forçado, né? É um trabalho, como é que eles dizem? Eles não dizem que é trabalho escravo, análogo à escravidão, quer dizer, é uma piada, né? Eufemismo, né? É um eufemismo. Então, quer dizer, a questão de construção da cidadania no Brasil é uma construção de instituições. Nós temos que construir as instituições da República. E o que, que são as instituições da República? Tem que entender qual é a função do Estado. Né? O Estado é provedor de quê? Para que foi criado o Estado? Né? Para que o cidadão paga o imposto? O cidadão pagador de imposto e o eleitor é um pagador de imposto episódico e um eleitor episódico? Quando a cidadania é uma prática do dia a dia no que tange a questão ética, por exemplo, da moralidade pública, né? Então, eu costumo trabalhar com isso. A legalidade não vai dar conta. Ela não é uma questão da lei pegar ou não pegar. A lei só pega quando você tem o cumprimento da lei. Tem instituições que forcem o cumprimento da lei, né? Tem um Ministério Público realmente independente, atuando, provido de recursos humanos, profissionais de carreira de Estado, concursados, independente do aparelhamento do governante da vez. A gente estava discutindo isso aqui. O primeiro sintoma do déficit de cidadania, ele se localiza na elite brasileira. Não é um problema do povo brasileiro. E quem diz que é um problema do povo brasileiro não é um cidadão perfeitamente que você possa dizer que é de elite. Não. Ele pode ser rico. Não se sabe não nem como que ele foi. Não exatamente. Significa que ele é líder. É rico, que ele está construindo as instituições. Ou que está dignificando o povo do qual ele saiu. Então, a questão da corrupção, do fenômeno da corrupção, da esperteza, da cultura de impunidade, da cultura de transgressão, né? E eu acho até piada essa questão diante, por exemplo, de uma sociedade que viola 5 milhões de crianças por ano, que molesta as crianças dentro da própria... É uma sociedade extremamente violenta, não é a violência do presídio, é a violência da casa, que ocorre dentro da família, né? Então, a violência social, ela não se dá conta pela questão da violação legal, apesar do étimo latino ser o mesmo. Ela se dá conta da construção da velha e demodê moralidade pública, né? O que é a moralidade pública e como construir a moralidade pública se nós temos, por exemplo, há 25 anos que as escolas públicas não têm a disciplina moral e cívica. A moral é o princípio da política, é o princípio da vida social. Eu acho que tem algumas questões aí, realmente a coisa depende da sociedade mesmo. Agora, eu entendo que quando a sociedade constrói uma lei dessa, já que a gente entende a lei de uma certa forma como se fosse uma ética codificada, né? Uma ética formalizada, então eu entendo que já é uma resposta da sociedade para, assim, que busca isso, né? Na verdade, eu venho acompanhando a construção dessa lei através do Instituto Ethos, que desde 2004, né, que isso está sendo discutido, aí isso é levado em vários fóruns e várias discussões. Então, eu acredito que a sociedade, inclusive as empresas, né, porque o Instituto Etos é formado por empresas, elas também percebem a necessidade dessa lei. Eu acho que tem uma questão que pode ajudar no cumprimento dessa lei, que as empresas que forem, né, flagradas e for constatado e for formalizado que elas foram corruptas e tudo, elas vão entrar para uma lista. E essa lista vai ser divulgada da mesma maneira que a lista suja do trabalho escravo hoje no Brasil é um instrumento que muitos bancos, por exemplo, consultam antes de financiar, que muitas empresas grandes, né, Petrobras, Vale, consultam, olham e consideram para negociar, então deixam de comprar de empresas que estão nessa lista. Então, o fato de existir essa lista, eu acredito que também vai inibir muita empresa, né, que acha que ninguém sabe, tudo vai ser uma coisa que vai ser divulgada. Então, isso vai ajudar bastante. Eu acho que também tem um papel muito importante, forte, a ser desempenhado pelas empresas. Tá? Tem mais de 10 anos que eu trabalho nessa área de consultoria às empresas. E as empresas, elas têm visto muito, têm colocado muito foco na ecoeficiência, na eficiência do uso dos recursos, né, principalmente ambiental, mas têm dado pouca atenção nas questões de valores, de ética, de transparência, e que agora as empresas vão precisar ter não só uma área de compliance, conformidade, né, que é um viés mais de direito, né, de advocacia e tal, como também programas de capacitação, de sensibilização dos seus funcionários, né, dos seus gestores para questões de corrupção. Porque fica muito caro uma empresa se submeter ao risco de um processo de corrupção. Ô Vânia, essa questão da empresa estar mais atenta hoje aos procedimentos ecológicos, ambientalistas, do que a essa percepção da corrupção, se deve ao fato da empresa estar inserida nesse contexto social que está mais preocupado hoje com o meio ambiente do que com a corrupção. Se você privilegiar o combate à corrupção, as empresas automaticamente focarão o combate à corrupção entre as suas prioridades, porque elas vivem nesse meio e é aí que elas vão participar. Assim como se elas entrarem para a lista negra, elas não apenas não poderão prestar serviços nem vender produtos para as empresas estatais, como sequer poderão entrar nas concorrências como aquela onde ela estava e que é o meio de vida dela, é o meio de subsistência dela. Essa questão, eu queria que você falasse um pouco, ô Guilherme, porque é uma questão que vai mais para o âmbito da academia, da formação da mentalidade. Ainda há pouco o Jorge falou dessa questão da moral, seu princípio da política. E eu estou aqui com a representante do Etos e eu fico pensando, é a moral que é a base da política ou a ética é a base da política ou ambas são a base da política? E como é o exercício político dentro desse contexto, já que você é um cientista político? Perfeito, a verdade é essa. Ambas, e não só ambas, né? Interesses são a base da política, tem muita coisa que é a base da política. Então, acho que a grande virtude dessa lei é que ela desvia o foco, ela abre a possibilidade de entrarmos num ciclo virtuoso em que não mais existe uma simples condenação da política, né? E não ficamos mais presos a essa ideia de que criminosos são sempre os pobres, né? Então, se fala em redução de maioridade penal, se fala em pena de morte, se fala em uma série de coisas pensando sempre naquele que, no pobre que comete o crime. Agora, o empresário que lesa o interesse público, né, que lesa a população, lesa a coisa pública em busca de lucro, não é lesado. Eu acho que existe a possibilidade de começar um ciclo virtuoso. Exatamente, não é punido, desculpa. Existe a possibilidade de começar um ciclo virtuoso que pode continuar para outras leis. Eu já mencionei algumas coisas que eu acho que não podemos avançar. Outra, na questão da reforma política, por exemplo, nós temos o financiamento público de campanha. Porque não é possível o interesse privado de lucro lesar o interesse público. É. Não é? Assim, não estou indo contra o lucro, mas o lucro não pode, o interesse do lucro não pode permear as decisões políticas do país. Né? Então é por isso que eu acho que podemos avançar em outros sentidos, como, por exemplo, o financiamento público de campanha que está difícil, né? É, desde Jorge. Que não seja exclusivo. Não, concordo com o Guilherme. É outra discussão, eu acho que exclusivo isso já é melhor. Isso já é outro programa. É, nós temos, nesse âmbito da construção da cidadania, e particularmente nesse aspecto da corrupção e do combate à corrupção, nós temos hábitos e costumes que são tão arraigados na sociedade brasileira que geram deturpações históricas também, como, por exemplo, você pegar qualquer pessoa que trabalhe, não é só no serviço público, em empresas privadas também, elas são contra a corrupção, elas são contra qualquer desvio de conduta, e são as mesmas pessoas que usam o telefone da empresa para fazer interurbano para a família lá no Maranhão, ou lá, eu estou citando demais o Maranhão aqui, vou parar com isso, que senão daqui a pouco vão me pegar. Mas são as pessoas que levam, que fazem as cópias impressas no trabalho, porque não gastam papel, nem máquina impressora, nem pagam. Em resumo, são as pessoas que, no seu dia a dia, elas não exercitam o que elas pregam ou que elas defendem quando são solicitadas a se manifestar sobre essa corrupção. Isso faz parte dessa construção da cidadania. Como você inculcar isso nas pessoas? Você acha que isso é através de moral e cívica nas escolas, por exemplo? Através de moral e cívica nas escolas, através, como a Vânia disse, de programas de capacitação de todo o pessoal das empresas, porque a empresa tem uma capacidade de investimento nos seus recursos humanos, no que eles chamam hoje de diretoria de gente. Então, essas pessoas, essa gente, não pode ser só uma pessoa amparada pela empresa, que tem asseio, higiene, etc., né? Que tenha saúde, que tenha amparo social da empresa, não pode ser apenas um colaborador, como é a linguagem moderna. Então, as empresas investem na capacitação desses recursos humanos, que são recursos valiosos, mas ela tem que ser um cidadão. Porque essa dimensão da cidadania leva o nome da empresa, pode botar no ralo o nome da empresa, fora do domínio da empresa, fora do espaço físico da empresa. Então, é inteligente, e as empresas mais evoluídas nisso têm até linhas de denúncia anônima. E o que, para exemplificar bem o que eu chamo da dimensão da moralidade pública, que transcende a legalidade, que está para além da legalidade, eu quero lembrar uma coisa para você. O cidadão, ele aprende na conduta intuitivamente. Não é só por causa da aula de moral e cívica, nem porque a empresa tem um código de ética ou de conduta que exige que ele trabalhe, mas pelo constrangimento. O maior exemplo de cidadania é o constrangimento, né? Se você deixar, nós somos lobos, nós somos todos contra todos, já dizia Hobbes, né? Nós somos predadores. Se você deixar um ambiente largado, sem aparente cuidado, sem aparente, entre aspas, dono, que o cidadão é o dono da coisa pública, é aquele que toma conta da coisa pública, você vai ter um incremento da transgressão, dos delitos todos, penais ou não penais. Se você coloca à vista dos demais cidadãos, pelo constrangimento você não pratica, né? Então, eu estou sempre o exemplo da campanha do cocô de cachorro na calçada. Não foi a multa, eu nunca vi um guarda municipal multar, realmente está previsto na lei a possibilidade de se multar se você deixar o seu cachorro fazer cocô na calçada. No entanto, isso pegou com o quê? Pela ação da mídia. A mídia espontaneamente resolveu ficar denunciando o mijão, o cara que deixa fazer cocô na casa. Quem é que é o agente de coerção? É o próprio cidadão. O próprio cidadão hoje criou um saturamento, uma não admissão dessa prática de deixar sujar a calçada, que é de uso de todos. Se a gente começa a ter cidadania na calçada da Delfim Moreira, e por que não vai ter na calçadão de Madureira? Por que não vai ter no Palácio do Planalto, que é um próprio público? Por que não vai ter em outros espaços territoriais? Então, eu acredito que a mídia tem uma função fundamental aí, né? E não só o sistema educacional, como o sistema judiciário. O sistema judiciário, não propriamente os tribunais, mas o Ministério Público, tem que fazer valer mesmo punições para rompimento de termos de conduta. Nesse aspecto, nesse particular aí, eu gostaria de chamar a participação da Vânia, porque o judiciário tem deixado muito a desejar. Uma das reclamações constantes e recorrentes da sociedade civil é de que o judiciário não atende aos clamores, não aos anseios. Você tem o judiciário como o último recurso do cidadão. Quando ele não tem reconhecido o direito dele pelas outras instâncias, ele recorre ao judiciário, que vai dirimir, vai interceder, em tese, vai interceder para socorrê-lo. E o que nós estamos vendo, por exemplo, é que a Constituição proíbe as remoções residenciais, e um cidadão, aqui um exemplo concreto de um cidadão que foi vítima de uma remoção, entrou na justiça e o juiz não deu ganho de causa a ele, considerando que ele não mora num terreno próprio e não é um terreno habitável, era um recuo, portanto ele não tinha o direito de estar morando ali. Passa por cima da Constituição, que garante o direito de moradia e proíbe a remoção, para entrar no mérito de que aquela área não é uma área legal. Essa situação é uma situação no mínimo pantanosa para nós, né, para nós praticarmos a ética, a cidadania e, em resumo, essas coisas todas. Como é que é isso, Vânia? Eu não sei se eu consigo me aprofundar tanto na questão do judiciário, mas assim, o que eu percebo é que existe, né, a letra da lei e o espírito da lei, né? Então, quer dizer, o que que esse, né, no caso esse agente aí do judiciário que tomou essa decisão, o que que ele está olhando? A letra da lei ou o espírito da lei, né? Ou seja... Ou o interesse, né, dele lá no condomínio, na área. A letra que da é lei que tá olhando para é isso. Os inimigos, digamos, e o espírito da lei para os amigos, né? Ou seja, será que ele está agindo como um cidadão? Ele está tendo essa ética, né, que vai além até da moral, do que diz os costumes atuais, mas é o que diz aqueles princípios mais profundos do ser humano, né? Eu acho que muitas vezes o judiciário não vê essa questão mais humanitária da ética universal. Agora, o que eu não posso dizer onde, em que instituição que eu dei essas aulas e tudo, mas eu dei algumas aulas de ética na administração pública e foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive como professora, porque assim, havia uma sede, né, de discutir essas questões, de trazer preocupações, as pessoas muito angustiadas, sentindo que precisam discutir isso internamente nessas organizações. Que questões mais especificamente? Que questões essas pessoas estão preocupam mais? Questão do mais? Respeito ao ser humano, né? Do respeito ao funcionário dentro do sistema público. Sim. E o material de trabalho, por exemplo, aquilo que eu falei antes, da caneta, do papel, do telefone, dessas coisas, isso pois também preocupa? Eles também entrando muito em conflito, porque eles sentem que eles falham, que chegam atrasados, que enrolam, né, que de repente falham. Ao mesmo tempo, o sistema é um sistema que não incentiva a ética, que não promove a ética. Isso acontece também muito nas empresas. Então, eu acredito na promoção da cidadania de uma maneira geral, mas eu acredito também num trabalho direcionado, sistemático, de mudança mesmo de mentalidade e, principalmente, eu acredito no exemplo de quem está gerenciando, de quem está administrando. Porque não adianta. A empresa pode... Porque a empresa, por exemplo, agora, ela vai ter que ter muita atenção para a governança, que é assim, a alta gestão dessas questões. Ou seja, né, o conselho de administração, enfim, os órgãos de alta gestão, os presidentes e tudo, eles vão ter que ter alguém que ouça as bases, as pontas, que olhe, que verifique o que que está acontecendo e, antes da coisa estourar e de gerar um problema sério e de parar na tal da lista, né, ou de pagar a tal da multa de 20% e mais alguma coisa, enfim, eles vão ter que ter um sistema de monitoramento, de acompanhamento. Agora, eles vão ter que dar o exemplo, porque não adianta eles terem tudo isso, vão cumprir a lei, todo mundo tem que cumprir, se eles próprios não dão o exemplo, né? Isso acontece no órgão público e no privado também. Ô Guilherme, essa questão da mudança de postura interna dentro de empresas e esse ajornamento, digamos assim, da administração empresarial com a gestão de pessoas, como citou o Jorge ainda há pouco, agora, como ela falou, com essa coisa de governança e a profissionalização mesmo da administração interna das empresas, isso tudo é muito bonito, mas isso bate de frente com o que a gente tem no serviço público de uma forma geral, não tanto pela ausência dessas dessas instâncias dentro do serviço público, mas principalmente pela formação do Estado e da sociedade dentro do Estado, que encara o Estado como pai, o presidente, o mandatário, como o grande benfeitor. Ah, meu Deus, eu vou reclamar com a Dilma, essa coisa que o povo tem, esse negócio. Eu me lembro que quando a presidenta Dilma, ainda na campanha, ela teve um câncer, e ela lutou contra o câncer, ela contou numa entrevista que, na campanha, desembarcando num lugar, uma senhora se aproximou dela e deu um patuá, um negócio para ela, e disse: olha, minha filha, você vai vencer esse câncer. Quer dizer, trata como se fosse, isso não é uma relação cidadã, é uma outra relação, é uma relação familiar, uma relação afetiva, uma outra relação, que é essa relação que permeia as relações do Estado com a sociedade ao longo da história, desde Getúlio, pai dos pobres e mãe dos ricos, até hoje. Não, eu concordo. Eu acho o seguinte, eu acho que, não sei se é a melhor comparação, a comparação com a empresa, né? Porque a empresa, por outro lado, não é o pai, mas às vezes é o padrasto, né? Mas não é, veja só, não é comparação, é uma analogia, porque a empresa está inserida nesse Estado. Mas nesse é o patrão. Pois é o patrão, exatamente. Aliás, o patrão é mais até, e nesse aspecto o Jorge tem razão, não. Mas vamos lá. Então, o ponto é, a empresa, ela quer lucro, então obviamente ela quer gastar menos, né? O Estado não tem esse problema, né? No sentido de que existe uma possibilidade de permitir que os funcionários públicos tenham uma vida sem a corda no pescoço, né? Tem uma vida melhor. Por outro lado, a questão do paternalismo, é claro que é um problema, né? Nós devemos trabalhar numa sociedade que não seja verticalizada, que seja horizontalizada, em que a própria população se envolva na política e demande e exija. Eu acho que nós avançamos um pouco nessa direção, né? As pessoas têm que conquistar, né? E para isso, essa lei da qual nós estamos falando aqui, que é o motivo da nossa reunião, é uma lei que é um avanço nesse sentido. E que não surgiu do nada, né? Ela surgiu depois das manifestações. Então a verdade é que as manifestações não têm que ser criminalizadas, justamente, né? Historicamente, desde sempre, foram a exigência popular que conseguiu as conquistas. É a pressão popular. Por outro lado, o Estado está montado na criminalização de qualquer manifestação de rua. De qualquer, não precisa ser política. Sim. Manifestação cultural, manifestação qualquer, lúdica, manifestação tem que estar sob controle da polícia. Senão, ela foge ao controle do Estado e ela pode descambar para uma cidadania indesejada. O Estado não quer esse tipo de cidadania Eu só costumo, Golo, sempre não confundir Estado com governo. Acho que quem não quer é um governante autoritário. Mas porque Estado não quer também. Não. Isso aí é o nosso déficit de cidadania e da elite. E nossa da elite, pois não é do povo. Me desculpa a expressão, mas eu acho indigno se generalizar o povo nessa visão. Eu não estou falando do povo, quem está falando do povo é da você. Elite. Eu estou falando do Estado. Então, Estado. Elite, Estado constituído. Quem ocupa o poder Estado, constituído. Golo, quem ocupa o Estado, o poder constituído, é a elite. Tradicionalmente. Mas o poder constituído jamais aceitou a manifestação de rua livre. É isso que eu estou dizendo. Ao longo da história, é quem está ocupando os cargos governamentais do Estado. Porque numa concepção correta de cidadania, o Estado é instrumento de afirmação do poder do cidadão, e não o contrário. Então, na verdade, então nós estamos errados na origem já. Exatamente, porque quando você chega e acha que a polícia é um instrumento do governante, meu Deus do céu, a polícia é um instrumento do Estado democrático de direito, de uma república. Pois é, no entanto, então ela deve ser controlada, e nas repúblicas mais avançadas, nas democracias mais avançadas, ela é controlada pelo cidadão. Pelo cidadão. É discutido a atuação. Qual é o limite, né, dessa polícia? Diga aí. O problema central aí é que há polícias e polícias, né? A polícia deve servir para proteger o cidadão. manifestação. Isso. E no momento que se criminaliza o manifestante, a polícia já sai preparada para bater no manifestante, é um problema. Polícia, é daí que temos que avançar em outras discussões, como desmilitarização da polícia. Mas isso aí já é um segundo passo dessa discussão que o Jorge está levantando aí, que eu acho mais importante isso, né? E mais primário até do que chegar à discussão da desmilitarização, que também é legítima. Mas o fato é que, como eu vi o comandante da Polícia Militar dizendo em junho do ano passado, quando houve aquela aglomeração de 300 mil pessoas, ele disse, nós estamos preparados para enfrentar 300 mil pessoas. Ele não tem que estar preparado para isso, ele tem que estar preparado para garantir a manifestação pacífica de 300 mil pessoas e coibir os abusos contra essas 300 mil pessoas. E não, sair da ordem, cacete. Que não é da função da Polícia Militar. Aqui entre nós, é função da Polícia Civil, de inteligência. Não, aí é estratégia de polícia. Investigação. Isso. Aí, não, e você já detectar a priori, como é em qualquer lugar. Todo mundo sabe. Claro, exatamente. Né? Todo mundo sabe que o pessoal vai se reunir no Facebook na praça tal. A polícia não sabe. Mas, Golo, isso tem diretamente ligado à desmilitarização, porque a polícia vê o inimigo. Ela está sempre vendo o inimigo. É. Então ela vai enfrentar... Mas isso pessoas. É a função da polícia militar, não é por isso, não, é por não isso é que função. Ela é militar. Não é por isso que ela é militar. É choque. Não é polícia militar, é choque. Pois é, não é função da polícia militar. Não é função da polícia civil. Não é inimigo nem da polícia militar. Não é função da polícia militar ter que combater pessoas na rua. A função da polícia ostensiva é, e a polícia civil não é a polícia ostensiva, já foi, mas a função da polícia militar é de garantir a ordem pública e não de sair dando tiro de borracha, nem jogando espelho de pimenta na cara de ninguém, nem montar naqueles carros de água e sair jogando água em cima da imprensa, por exemplo. O próprio comandante da polícia, admitiu isso. Pois é, então, ótimo, é isso aí. Na verdade, não existe uma preparação para isso. Mas né? Quem como é responsável? Se o Estado, comandante? Não contasse com isso, como você falou, né? Não conta com isso, não contou que 300 mil pessoas fossem à rua, não estão preparados e parece que também não estão muito preocupados em se preparar, né? Não, porque, na verdade... Eu discordo, eu acho que os bons profissionais policiais, e nós temos bons policiais, sim, não vamos generalizar, eles estão preocupados, sim. Eles admitiram, inclusive, o despreparo. Não estão preparados em massa, eles admitiram. Assim. É o que ela está dizendo. Quem bota o choque na rua não é o comandante. É só isso. O que a Vânia está dizendo é que eles não estão preparados para isso. Ou seja, há uma diretriz, há um norte da polícia que não é esse que você defende. E aí, quando você diz que a polícia... Ah, não, tem gente boa na polícia. Tem gente boa em todo canto, tem gente ruim em todo canto. Mas o norte da polícia, a diretriz de ação da polícia militar, é essa polícia militar de descer o pau e de enfrentar a população. A militar é, mas não a instituição da polícia. A militar está errada. Eu vi também, muitas vezes, eles mesmos falando perplexos, né, que não estão preparados, entendeu? Não porque eles não queiram, mas é porque não houve essa preocupação ou não houve essa oportunidade, não sei. Mas o fato é que eu acho que a gente teria uma condição da população se expressar muito melhor, que é uma coisa muito valiosa, que deveria ser garantida com todas as forças, caso, né, a polícia estivesse preparada realmente para lidar com isso sem coibir tanto a ponto das pessoas querem comer. Eu quero saber o seguinte, né? Quem é a responsabilidade política? Você está no pronto-socorro de hospital, chega um cara acidentado, não tem um médico ortopedista, tem um enfermeiro, que é um técnico. Aí o cara, no sufoco, manda o enfermeiro, faz aí O trabalho. Aí o cara morre. Quem é responsável? Jorge, é o enfermeiro? Você que está desviando do assunto. É você que é o responsável que está saindo do assunto do programa. Agora não tem nada a bater também. Agora é o seguinte. Saímos do pronto-socorro já passou um tempo, já deu tempo para as pessoas se prepararem. Eu vou jogar um outro dado aqui, que é o dado que se falou ainda há pouco, da questão da mídia, da imprensa, da colaboração e do papel da imprensa nesse contexto. Nós temos visto, e outro dia eu vi o Januário Garcia, que é um fotógrafo e que tem uma experiência longa de militância, ele mostrando que no mesmo jornal da televisão, que é o Jornal Nacional, de maior audiência, noticiando uma situação na Síria, falavam dos insurgentes, e era a mesma cena, aquela cena de tumulto de rua. Essa situação na Ucrânia era das pessoas que estavam protestando contra o... E essa situação no Brasil era os vândalos em São Paulo que estavam protestando contra a Copa e tacaram fogo num carro, que na verdade foi outra coisa, tacaram fogo no colchão e o carro tentou furar o bloqueio e pegou fogo. Mas de qualquer maneira, essa ótica desvirtuada, essa editorialização da coisa, leva a essa questão. Qual é o papel da mídia hoje nisso aí e por que é que ela não assume esse papel? Eu acho assim que a mídia ela acaba tendo uma postura de usar o fato a seu favor, não interessa a consequência, muitas vezes é o que acontece. Ela poderia contribuir muito mais se ela mostrasse os pontos daquele fato que contribuísse para a coisa avançar e não simplesmente mostrar de uma maneira sensacionalista, que muitas vezes é o que acontece. Desculpa, só para completar isso em cima dela, porque é importante o público dar essa. Eu medi cronometricamente a passeata da Paulista, aí deu 1h15. 1h10 era pacífica, com os cartazes dos estudantes do Passe Livre. Aí chegou lá, os 15 minutos finais, teve um quebra-quebra de agitadores, anarquistas, etc. Como é que é editado o telejornal? É o contrário disso. É o contrário. Um minuto é quebra-quebra e apenas meio segundo de... Claro, existe uma responsabilidade aí mesmo e assim, isso não pode ser separado do fato de a mídia ser extremamente concentrada, são poucas famílias, controla a maior parte da mídia, não existe uma regulação da mídia e, ao mesmo tempo, são empresas que têm seus interesses econômicos. A verdade é que você tem uma emissora com uma vocação pública, é uma exceção, a Rádio Nacional é uma exceção, obviamente, né? Então, eu acho que tem que avançar nisso. Nós temos que... Você estava falando antes da questão do público, né? A verdade é que mudança de mentalidade. A mídia tem um papel fundamental, mas não existe um interesse em mudar a mentalidade das pessoas. As pessoas têm que olhar o que é público. Não como não é de ninguém. Elas têm que olhar o que é público como é de todos nós. Então falou da questão do cocô na calçada. Cocô na calçada não tem que ser visto pela ótica da punição. Tem que ser visto a calçada é minha também. Não é que a calçada não é de ninguém porque está na rua, está fora da minha casa. Então essa mudança de mentalidade tem que ser trabalhada pela mídia. Agora, essa mídia concentrada que nós temos vai trabalhar isso? Agora, isso aí volta ao centro da nossa conversa, que é o negócio da corrupção. Num país em que é voz corrente nos corredores do poder, em qualquer instância de poder, que dinheiro do governo não tem dono. Jorge, como é que é isso? Primeiro, o dinheiro não é do governo, porque esse governo é mau sinal, né? Volto a dizer, o dinheiro é público, é das instituições, é da União, né? Do povo brasileiro. Ou do município, ou do cidadão, estado. É, em última instância, do cidadão, que é o pagador de imposto disso tudo, que sustenta isso tudo, né? Agora, se na proporção do pagamento do imposto dele, que às vezes ele nem sabe, o grave é isso, né? Porque é tirado dele sem ele saber. Não é o imposto, é um... Sim, vamos lá. Bola pra frente. Ele também você não... Você sugere uma pauta atrás da outra. Ele também não exerce a participação política? Ele não exerce, ele não é um cidadão eleitor? Ele não é um cidadão pagador de imposto? Não é um cidadão eleitor? O que é que ele é, afinal de contas? Ele é cidadão? Ele não é cidadão. Eu só acho que a questão toda da tradição de interpretação antropológica do Brasil pesa sempre para o mais fraco, sempre para o povo. Como o Renato disse, o crime é sempre do ladrão de galinha. Agora que começou a se descobrir, há um ano que está se descobrindo no Brasil, do seu ponto de vista legal, porque eu acho que a luta é anterior, inclusive, às manifestações. Essa luta que resultou nessa lei é uma luta de 10 anos. Há 2 anos atrás, por iniciativa do próprio governo, né? Numa política de Estado, não estou aqui defendendo a Dirma, mas numa política de Estado, o Jorge Age, ministro, convocou uma conferência, primeira conferência internacional anticorrupção, que ocorreu em Brasília. A Controladoria Política Geral de Estado, União, a CGU. Então, diga-se de passagem, você também tem no governo homens de Estado, como também político vagabundo, né? Nós vamos terminar o programa. Eu queria a intervenção final de cada um, começando com o Guilherme. Bom, foi um prazer estar aqui, o debate foi muito interessante, foi multifacetado, né? Nós tratamos de muitas questões. Na verdade, a gente tem muita coisa para falar, principalmente quando a gente cai nessa área do Jorge, que é essa área de cidadania. Claro. Aí nós vamos ter, o que eu falei meio brincando, mas é sério, é muita pauta que você tem para a gente aí, vamos trabalhar juntos. Vamos lá. Eu acho que essa lei tem uma virtude enorme, é uma sinal de maturidade, é criminalizar o corruptor, parar de criminalizar a política em si. Eu acho que as disputas políticas têm que ser mais focadas em programa, em ideologia, menos no esse é honesto, aquele é desonesto. Quem comete infração tem que ser punido e ponto. Não, a gente não pode ficar centrando a discussão política nisso. E o envolvimento da população é fundamental e só conseguimos avançar nessa lei porque a população agiu. Legal. Vânia, você? Eu acho também, assim, eu acompanhei isso durante muitos anos, não é uma coisa recente, tem 10 anos aproximadamente essas discussões. Então eu fico muito feliz, né, de que a lei tenha sido aprovada. Eu acho que é um avanço muito grande, reflete sim, como o Jorge falou, uma maturidade da sociedade, né, ainda que muita coisa tenha que ser feita, mas reflete uma maturidade, é um ganho muito grande para o Brasil e vai refletir bem, inclusive internacionalmente. Eu tenho participado de alguns eventos internacionais e eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para o Brasil. E é assim, a gente, em todas as instâncias, né, batalhar realmente para que ela fazer valer a lei. Né? Aproveito para agradecer a oportunidade e cumprimentar os ouvintes. Muito obrigada. Jorge, você? Eu acho que a questão da cidadania no Brasil, como você se referiu, não é daqui nem dali, fazendo uma paródia com o teu programa. É uma questão de todos nós. Todos nós temos que entender, né, que existe um nexo da nossa conduta individual de deixar o cocô na calçada. Ali na calçada. E o pior, o déficit de cidadania é o seguinte: não constranger aquele que deixou. Né? Agir como se eu não tenho nada a ver com isso. Eu cumpro a lei, eu não fiz a minha parte é o seguinte: eu não deixei o meu cachorro, né? Quando isso não é o verdadeiro cidadão. O verdadeiro cidadão é aquele que vira para aquele que deixa o cocô e constrange. Mas cara, porra, eu tava quase escorreguei aqui numa boa, sem sanção de polícia, sem precisar de lei, sem multa, sem nada. Isso sem é uma coisa. Sem descer o pau nele, né? Exatamente, sempre se descer o pau. Isso é uma ordem da cidadania, da civilização. Né? Porque é a civilização que dá esses valores para o cidadão individual ter uma coerência com a ação dele no âmbito muito maior, quando ele é um cidadão político, quando ele escolhe o governante, quando ele monitora as contas públicas, por exemplo, né? Que é fundamental. Né? Então é um avanço, sim, eu concordo com a maioria da mesa, mas falta muito a fazer. Eu concordo também com Guilherme, quando ele diz que o papel da mídia aí como um sistema de reprodução de valores é fundamental, não é só a educação, porque agora o Brasil está numa pana, tudo é educação. Não vamos nos esquecer que a educação é um sistema de reprodução de conhecimento, mas também é um sistema de reprodução de valores. E sempre foi, desde a Idade Média, desde o mundo antigo. Desde ele formava. Educação. Era uma educação política, inclusive. A função fundamental da escola grega era a paideia, era a formação do caráter do cidadão, não era ensinar matemática e aritmética apenas. Né? Então, nós estamos num momento onde a cidadania é fundamental se entender o que é cidadão. E eu entendo como cidadania como uma questão de coerência entre convicção de princípios e valores e conduta social no espaço público. E isso é uma função de exemplaridade. E se é de exemplaridade, é da elite. A elite brasileira, ela é rica, enriquecida, é upstairs, como os ingleses dizem, mas ela não é nobre, ela não tem nobreza de espírito. Né? Então esse é o nosso problema. Temos que educar a elite brasileira a não entender que o público é sucursal, é representante dos interesses econômicos deles. Legal, Jorge, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a participação do Jorge Maranhão, que você acabou de ouvir, ele é do Instituto A Voz do Cidadão, o Guilherme Simões Reis, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e a Vânia Marques, consultora e especialista do Instituto Etos nas áreas de responsabilidade social, ética, empresarial e sustentabilidade, além de professora convidada dos cursos de pós-graduação e mestrado do Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense. Nós tratamos no tema livre de hoje sobre essa nova lei anticorrupção que entrou em vigor ontem, dia 29 de janeiro, promulgada, sancionada pela presidenta Dilma em agosto passado, e que pune também como corruptor o agente das empresas que corrompem os funcionários públicos. Tema Livre fica por aqui, um bom dia para você, uma ótima quinta-feira, amanhã às 10h05 nós estaremos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Um